buscando simplesmente me conhecer. Quem sou? O que vim fazer e o porquê estou aqui? Vim pra convidar a todos meus irmãos que quiserem cantar o amor, porque aqui na terra o mundo tá precisando, precisando de paz e alegria, de muito mais amor no coração. Agradecer feliz por cada dia, lembrar sempre de nossa união. Com a força da vida, a beleza, a graça, a natureza nos chamando, então nós vamos abrir o coração, nossas asas pra voar. Voar com beija-flor dourado que é das matas, vem trazendo a esperança de um mundo novo. E saiba nessa vida o seu coração ouvir, e aprenda a ouvir o seu coração, pois ele é o farol da escura noite e a despele estrelas na imensidão. Cantando todo mal, agora vou. A vida é essa. Aprenda a ouvir o seu coração, pois ele é o farol na escura noite e a despele estrela azul na imensidão.